Antes de começar meu currículo, eu queria agradecer ao mestre dos super-heróis, Ivo Barreto, e ao meu querido produtor Sérgio Sofiati pelas madrugadas frias e quentes do ano de 2003. Vamos lá. Oi. Oi, meu nome é André Bujana, tô aqui de pijama na frente do meu computador. Na verdade é mentira, eu tô de cueca, falei pijama pra rimar com a Bujana, se bem que nem rima é, mas meu primeiro nome é André. Meu pai pra mim é gênio e pra ele eu também sou. Ele é caçula de uma família de 12, eu sou caçula dele, então não conheci meu avô. Mas a gente tá falando muito da gente. Bem estranho. Esquisito. Que coisa maluca falar de mim, mas com essa moda de reality show, resolvi me exibir. Sou grandão, tenho mais de 100 quilos, 1,86m, olhos azuis. Sou casado com a minha mulher. Quem casou a gente foi nosso pai desse mínimo, nosso filé de candomblé. Motumbá, mucuyu, colofé, axé. Fala nisso, ela é a Dani, tá dormindo lá no quarto e na sua barriga tem nosso nenê, é o Pedro. Como eu amo minha família, meu Deus. Enquanto eu não durmo aqui na frente do meu mundo virtual, pegando música da China, da América Central, de Cuba, Argélia, Senegal, da República Dominicana, da Espanha, do Equador, do Egito, da Rússia e do Afeganistão. Ei, não me prendo não, eu não roubo música da Madonna nem do Metallica, meu irmão. A minha alma fala que alma não tem cor. Isso eu acho mesmo e vou morrer achando. Gosto de rap, de bolero e sushi. E nem vem falar mal de mim. Aliás, pode falar, já tô me acostumando. Não gosto desse papo que eu sou lado B. Eu sou normal, porra. Eu sou normal, porra. Mais uma vez eu sou normal, porra. Resumidamente eu nasci e fui pra escolinha da tia Olga estudar iniciação musical. Sim. Veja bem, meu amigo, não confunda com o puteiro da tia Olga que ficava lá na Consolação. Será que ainda existe? Não sei não. Acho que existe, eu comecei a estudar piano e não conseguia tocar as partituras porque eu gostava de criar minhas próprias músicas. Daí um dia eu estava na prova de piano e a tia Olga pediu pra eu tocar uma musiquinha. E é claro que eu não tinha estudado. Daí falei pra ela que eu tinha feito uma composição para os meus pais. A música se chamava Antobela porque meu pai se chama Antônio. Minha mãe se chama Bela. Ela é bela mesmo, bela mesmo. De belícia. Daí toquei e todo mundo se emocionou. Eu fiquei feliz. E daí por diante eu descobri, eu estou descobrindo que a minha onda é fazer música que vem da minha cabeça. Da minha cabeça também. Eu tenho um irmão mais velho que se chama Alexandre. Me fazia acreditar que ele era o chefe do Super Dynamo. Aí eu falava pra ele que eu via o desenho e ele não podia ser o chefe do Super Dynamo, porque se ele fosse, como poderia estar lá na escola Caetano de Campos todo dia? Daí ele me convenceu que o desenho era japonês. E quando a gente tava dormindo, ele voava até o Japão. Porque lá de dia, quando aqui é de noite, então ele me convenceu. Depois de morar no mesmo prédio da tiazinha do tio Michel. Nossa, como eu amo eles também. Fomos pra rua Doutor Vega Filho, 350, apartamento 3. Hoje não existe mais, virou um prédio. Eu não gostava do cachorro da Dona Zuleika. Jogava bola, ia com seu Joaquim de perua pra escola. Tive uma infância legal, ia até pro acampamento dos Pumas. E falar nisso, eu fui garoto Puma em julho de 80 e janeiro de 81. Pumas, valente senta amor. E foi lá que eu conheci meu grande amigo, que hoje é um grande artista. Ele é o Paulo de Araújo, que as pessoas conhecem como Paulinho Mosca. E agora mudou, é só Mosca. A gente se conheceu na sala de vidro e já sabia que nosso negócio era o palco. Daí virei adolescente, coitado dos meus pais. Fui estudar em Kingfisher, Oklahoma. Uma cidade tão pequena, nem dá pra ver no mapa. E o problema é que eu não sabia falar inglês. E tive que aprender na marra. O que foi bom? Joguei beisebol, joguei futebol americano, toquei na banda, aprendi muita coisa bacana. Descobri que o ser humano é igual, realmente em toda parte do mundo. Todo mundo chora, reza, briga, brinca na sua própria língua. Ufa! Vixe Maria! Voltei pro Brasil e fui estudar no cursinho pra entrar na faculdade. E agora o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? Agora o que eu vou fazer? É, faz um. Fiz vestibular de desenho industrial, de jornalismo, de rádio e TV. Rádio e é claro, de composição. Ah, bom. Entrei na faculdade de música na FAAN. Como eu lembro muito da Marília Pini, minha grande diretora e professora. Logo que entrei lá, montei uma banda muito louca, chamada Música de Xalote. E eu chamei um maluco com cabelo pintado, que conheci num curso de percussão africana, que tocava um sax, era bem bacana. O nome dele é Maurício Pereira, meu soul brother. Daí a banda acabou, e montamos os Mulheres Negras, a terceira menor big band do mundo. E junto com a Aguinaldo Roca fizemos muito show. Belo dia, veio um cara com a barba branca ver um show numa biblioteca da Vila Mariana. Tinha cinco criancinhas e ele na plateia. Era o Peninha Schmidt que descobriu nossa grande banda de dois. Banda de dois. Deixa eu respirar um pouquinho. Pode respirar. Bem, eu interrompi essa música nesse minuto porque não consegui terminar o disco, porque eu falei que ia terminar em dezembro de 2003, mas continuo fazendo, esse disco é um infinito. Eu esqueci de falar o nome da minha produtora, da Bel Miqueda. Então eu paro e gravo de novo e falo, Bel Miqueda, obrigado por você existir. E esqueci o Fernando Yazbek, esqueci o Polaco, esqueci o Vagnão, esqueci o Evaldo, esqueci o Nivaldo, mas lembrei porque tô falando, porra, volta! Daí a banda acabou e eu entrei no grupo de teatro Boi Voador. Levei junto comigo meu grande amigo, parceiro da vida, do riso e da dor, o grande Theo Bernardi. E eu conheci um templo lindo chamado Karnak. Voltei, montei uma banda gigante com 12 homens, 2 atores e 1 cachorro. A banda fez sucesso fora do Brasil, fez um pouquinho no Brasil também, gravou 3 CDs. E a amizade, o amor foi que restou. Isso vale mais que qualquer coisa, porque pra mim a única coisa real é o amor. Cuquinho, Pauelu, cabelo batom, carneiro, jeton, James Macedo, Tiquinho, Guaramã. Fora essa turma, muita gente também tocou, e agradeço a todos com muito amor. Muito amor. Depois de 10 anos do Karnak acabou, eu inventei o Fat Marley. Fat Marley. Um DJ maluco que eu não falava que era eu. Aí no primeiro show não foi ninguém, então eu falei que o Fat Marley era eu. Daí melhorou um pouquinho e foram 6 pessoas no segundo show. Só 6. 6 pessoas no segundo show. Só 6. Fora meu trabalho de música pop, eu faço trilha de cinema no Brasil. Já fiz mais de 20 longas e gosto de cinema. Eu acho que eu tô falando demais, eu teria que parar porque o CD vai acabar. Ele já tá escondido, se você achou. Achou, se você não achou, não acha mais. Não acha mais. Antes de ir, eu quero falar do meu amor pelo meu filho José. Ele me ensina que os pais são filhos dos filhos, os filhos são pais dos pais. Beijos pro Joca e pra mãe do meu filho, a Ana também. Esse é meu currículo e está no final. Você já me conheceu, eu tenho que acabar, senão o CD vai explodir. Claro que tem milhões de amigos que não foram citados aqui, mas que moram dentro de mim. Minha religião é candomblé, e meus irmãos e santos sabem que 100% não existe, e que ninguém é somente triste. Eu dedico esse CD para o meu novo neném Pedro, e pra minha mulher Daniele, e também pra minha família carnal e espiritual. E sempre lembrando que o infinito amor, ele nunca acaba porque nunca começou. Tchau, tchau, tchau, arrivederci, bye, bye, bye, bye. Esse CD foi feito em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2003, no estúdio da Voz do Brasil. 381-7566. É esse telefone mesmo? Vem fazer teu jingle aqui. Eu faço trilha de publicidade também. Também. Obrigado, Alan. Alan. Obrigado, Rosana. Rosana. E toda a equipe da Voz do Brasil. Numa altura dessa você já deve estar com o saco cheio, e eu também. Você podia desligar o seu CD, mas eu continuo falando aqui. Vamos ver quando o tio Ivo desligar o Serginho Sofiati. O